Agora na Transamérica, nas ondas do meio ambiente. Um programa para conscientizar a preservação da mãe natureza. Alô, amigos da Transamérica. O assunto de hoje é o IBAMA. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Foi criado em 1989 pela Lei número 7.735. Suas principais atribuições são exercer o poder de polícia ambiental federal, executar ações de meio ambiente referentes às atribuições federais de licenciamento ambiental, controle da qualidade ambiental, autorização de uso dos recursos naturais, fiscalização, monitoramento, controle ambiental e ações supletivas e subsidiárias de competência da União em conformidade com a legislação vigente. O Instituto atua em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Meio Ambiente. Sou Jorge Pegoraro, biólogo, e espero você no próximo Nas Ondas do Meio Ambiente. Informou Ecovitale, soluções ambientais. Para nós é assim, um mundo de soluções para sua casa, empresa ou condomínio, seja em consultoria, projetos, saneamento, imunização, paisagismo ou resíduos. Escritório na Rua das Papoulas 256, esquina com Xavier Coelbel, Jardim Elisa, em Foz do Iguaçu. Telefone 3025-7217. Ecovitale, uma empresa completa em serviços ambientais. Você ouviu Nas Ondas do Meio Ambiente.